alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Capa de revista exposta nas bancas pra todos verem. Alô, menina! Alô, menino! Alô, minha gente querida! Alô, gente amiga, gente do meu coração! Aquele abraço! Eita, eu tô que tô chegando aí a partir de agora, Maurício Fares. E é com muito carinho que eu cumprimento a todos vocês, onde quer que esteja, ó, de norte a sul, de leste a oeste, não importa. A distância, o computador tá aí, as emissoras de rádio que estão retransmitindo. Nossa, mas como tem emissora retransmitindo, que maravilha! Como eu me sinto honrado e feliz de saber que o nosso programa tem agradado aí, que todo mundo está interessado em retransmitir o programa do Maurício Fares. Obrigado mesmo a todos vocês, viu? Um beijo no coração de cada um, gente. E olha, hoje no programa, eu vou, além da carta destaque daqui um pouquinho, né? Nós vamos ter aqui, o Guilherme Santiago vão cantar, Glenn Medeiros, Francisco Cuoco, Daniel, Paula Fernandes, Hurricane Smith, Gilberto e Gilmar. Por isso mesmo, fique ligado, fique atento que você vai curtir o nosso programa. E a partir de agora, já começa aí com o Guilherme e o Santiago. Do outro lado da cidade tem alguém que me deixa dividido. Roda lá, menino! Madrugada, sei que ela vai brigar comigo. Hoje meu astral não tá com nada. Vou beber cerveja com os amigos. Ela não tem culpa dos meus erros. Ela não conhece meu passado. Quando ela me abraça e me beija, meu coração está do outro lado. Do outro lado da cidade tem alguém que me deixa dividido. Uma diz que sou um bom amante, a outra diz que sou um bom marido. Se eu pudesse ficar com as duas, não estaria neste embaraço. Vou ter que fazer só uma feliz, porque não acho certo o que eu faço. Sei que ela vai brigar comigo. Hoje meu astral não tá do nada. Vou beber cerveja com os amigos. Ela não tem culpa dos meus erros. Ela não conhece meu passado. Quando ela me abraça e me beija, meu coração está do outro lado. Do outro lado da cidade tem alguém que me deixa dividido. Uma diz que sou um bom amante, a outra diz que sou um bom marido. Se eu pudesse ficar com as duas, não estaria neste embaraço.

Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce foi! O milagre do alívio de suas dores chegou! E atenção! Este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. Tem algumas postagens que eles fazem aqui no Facebook, aqui na internet. A gente vai naquela fissura, vai lendo aí, pensando que é alguma coisa de muita importância. Essa aqui, por exemplo, que eu li agora, eu li naquele pressentimento que teria uma história interessantíssima, porque até o título já é daquele chamar atenção. A história que comoveu o país. Aí você vai lendo, né? Aí quando você chega no final, que você vê que a coisa é bem diferente. Não, deixa eu ler aqui para vocês verem, então. A história que comoveu o país. Um menino pobre recebeu do pai um dinheiro para pagar a água. No caminho, o menino viu o sorteio de um carro. Então, ele comprou o bilhete do sorteio e deixou de pagar a conta de água. Chegando em casa, o pai, vendo que o garoto tinha gastado o dinheiro, deu-lhe uma grande surra. Quando foi no outro dia, ao abrir a porta de casa, tinha um carro em frente à casa deles. E todos começaram a chorar. Era o carro da companhia de água que foi para cortar a água porque ele não tinha pago a conta. Tá vendo como é que são as coisas? A história comoveu o país, né? Mas aí você tá pensando que realmente, depois do pai bater na criança, que teria no outro dia lá um carro que ele ganhou no sorteio. Que nada, era o carro da companhia de água que foi para cortar a água, já que ele não tinha pago a conta. Ah, esse povo de internet é danado. Eles inventam cada uma que a gente tem que rir mesmo, viu? Olha, gente, agora vamos rodar aí para vocês uma dobradinha, viu? Tá? Glenn Medeiros, Never Never. Depois Maurício Fares, a resposta está no ar. Roda lá, menino. Just get yourself together.

teve como vento, numa tarde fria, com um olhar brilhante, brilho de diamante, um coração quente, feito um vendaval em mim, varreu as nuvens da minha solidão. E eu me apaixonei perdidamente por você. Agora sou bem mais que sei um ser amor. Terra onde ninguém vai, amar alguém é deixar fluir sentimento e ser capaz de amar, amar simplesmente. Veio inteiro, veio como dia, livre como vento, numa tarde fria, com um olhar brilhante, brilho de diamante, um coração quente, feito um vendaval em mim, varreu as nuvens da minha solidão. Eu me apaixonei perdidamente por você. Agora sou bem mais que sei um ser amor. Amar alguém é viajar pra terra onde ninguém vai, amar alguém é deixar fluir o sentimento e ser capaz de amar alguém, é viajar pra terra onde ninguém vai, amar. Deixar fluir o sentimento e ser capaz de amar, amar simplesmente. É, ontem foi feriado, gente, 21 de abril. Muita gente, ó, ainda hoje tem muita gente que faz confusão dizendo que 21 de abril foi dia de descobrimento do Brasil. Gente, descobrimento do Brasil é 22 de abril. 21 de abril é dia de Tiradentes, viu? É dia do Tiradentes. Ele que foi o mártir da Inconfidência Mineira. Então não vamos misturar, não vamos confundir as bolas não, viu? Dia 21 de abril, é feriado nacional, mas o que que originou? Foi exatamente o Tiradentes, é o dia de Tiradentes, 21 de abril, não mistura as bolas não, por favor, tá? Mas menino, é hoje que, já que acabou o feriado, né, que você teve um feriado, esse final de semana foi grande, hein? Né? Nós tivemos aí dia, sexta-feira, dia 18, foi sexta-feira santa, então foi feriado sexta-feira, então teve sexta, sábado, domingo, segunda, hoje, terça-feira, tá todo mundo batendo, mas foi um feriado, deu para descansar bastante, né, ou descansou sem dar mesmo, descansou, então o importante é isso. Meus amigos, Maione e Duarte, essa dupla aí de Goiânia, mas também canta legal, canta bonito e a música é gostosa. É o Melô do Gago. Tem. Roda lá o tem. Oh,

Antes da carta de destaque, eu quero mandar aqui um grande abraço para todos os meus amigos da Rádio Popular FM no Rio de Janeiro. Ou o Júlio César, que é lá da Rádio Popular. Abração para você, Júlio César, e abraço para todos vocês aí que curtem a Rádio Popular FM. Obrigado de coração, viu? Também um abração para o meu amigo Alexandre Martins Arute, da Rádio Cidade Goiânia. Alô, Alexandre Martins, um abração para vocês. E aí, tá tudo certinho já? Preparado? Então, carca o dedo aí na vinheta. Vamos lá para a nossa carta destaque de hoje. E agora, a carta destaque do ouvinte. Gente, a história é danada, viu? É a carta da mulher iludida e enganada de Belém no Pará. Olha só o que ela diz aqui. Maurício Fares, está tudo bem? Graças a Deus, está tudo bem. Olha, Maurício, eu moro aqui em Belém, mas morei muitos anos em Redenção no Pará. E eu tive a oportunidade de te conhecer pessoalmente na casa do Marcos Dione e também do irmão dele, o Raimundo Dione, porque você sempre ia pescar lá nas terras dele. E eu morava numa terra pertinha da dele, da do Raimundo Dione. Maurício, eu desde criança sempre fui considerado uma menina muito bonita. Todo mundo dizia que eu poderia ser Miss quando chegasse à idade adulta. Mas eu não levava aquilo lá a muito a sério, não, até porque eu era ainda muito criança. Mas com o passar dos tempos, eu fui ficando com aquilo na minha cabeça, que eu poderia mesmo ser Miss. Então comecei a me interessar por desfiles, ficava ensaiando como desfilar. Mas como eu morava em Redenção, a oportunidade disso vir a se tornar realidade era quase impossível. Acontece, Maurício, que minha mãe ficou gravemente doente e teve que vir para Belém para se tratar. Ela tem uma prima que mora aqui. Só que eu tive que vir com a minha mãe, porque a prima dela tem 3 filhos pequenos e não poderia ficar andando com a minha mãe para os hospitais. Então eu fui com ela. Olha, Maurício, em Belém, para onde a gente ia, sempre tinha alguém dizendo que eu era uma moça muito bonita. E aí apareceu um rapaz dizendo ser fotógrafo e que gostaria de fazer umas fotos comigo. E quem sabe, ele poderia até me lançar como manequim. Eu disse a ele, viu, que estava com a minha mãe e que não iria largar dela para mexer com isso, não. Então ele me deu seu cartão e me disse que quando eu quisesse, bastava telefonar para ele que ele me mandaria o dinheiro da passagem e teria um lugar para mim ficar enquanto fazia a sessão de fotos. Olha, Maurício, a minha mãe ficou boa, então voltamos para a Redenção. Mas eu fiquei com aquela proposta na cabeça. Eu ficava me imaginando toda maquiada e com aquelas roupas lindas e caras, desfilando e sendo assediada por repórteres, fotógrafos e tudo mais. Mas eu continuei a minha vida aqui mesmo em Redenção, Maurício. Até que um dia, lendo um jornal de Belém, o Liberal, eu levei um baita de um susto. O rapaz que tinha me dado o cartão, que tinha me convidado para essa sessão de fotos, tinha sido preso e estava sendo acusado de pedofilia, porque ele pegava as mocinhas inocentes e iludia as mesmas com promessas de dinheiro e fazer carreira como modelo. As mocinhas que aceitavam, então, o que ele fazia? Filmava as meninas nuas e vendia os filmes para os tubarões, que pagavam uma fortuna para ter o filme e para passar uma noite com elas. Eu fiquei pensando, Maurício, o que é que eu havia escapado se não fosse o fato de eu estar com a minha mãe doente lá em Belém? Porque poderia ser eu a estar aqui chorando por ter sido iludida e enganada por esse cafajeste, não é mesmo, Maurício? Hoje eu sou uma mulher casada, tenho meus filhos. Meu marido trabalha numa firma de importação e exportação aqui em Belém. Nós temos uma vida confortável e nossos filhos estão sendo criados da melhor forma possível. Era o que eu tinha para te dizer, Maurício. Um grande beijo e fica com Deus e Nossa Senhora Aparecida. Mas menina, que susto mesmo e que sorte, hein? Graças a Deus que não te aconteceu, que você conseguiu se livrar dessa. Já pensou se você tivesse chegado aí de volta com a sua mãe e tivesse dado uma doida, resolvido telefonar para ele? Ah, não quero nem imaginar o que poderia ter acontecido. Infelizmente, né, são coisas assim que acontecem com bastante frequência. Gente se aproveitando da inocência de outras e buscando iludir e enganar com falsas promessas, né? Como é que tem? E principalmente pelo fato, como tem muita miséria e pobreza, sempre tem aqueles que acabam se iludindo com a esperança de que vão sair daquela vida miserável que levam e acabam se enterrando em outra pior ainda. Você conseguiu sair ilesa dessa roubada, mas é uma exceção, ainda bem. Quantas mocinhas que não vão nessa conversa e acabam sendo obrigadas a se prostituir, né, com a ilusão de que estão abrindo as portas para um lugar melhor. Que ilusão, que ilusão. É uma tristeza, é uma coisa que deixa a gente escandalizado e horrorizado. Isso aí até me faz lembrar uma música de Gilberto Gilmar, capa de revista, vocês se lembram da música? Capa de revista, exposta na banca pra todos verem. Na primeira noite, ela de vergonha a luz apagou. É, porque foi uma moça que foi iludida também. Essa história é mais ou menos isso aí, dessa música aí do Gilberto Gilmar, capa de revista, é mais ou menos isso aí. Uma moça que foi iludida achando que estava indo para se tornar uma grande modelo e acabou se tornando, uma prostituta. É, eu vou até rodar essa música aí, vou, né? Ainda bem, viu? Ainda bem, menina, que você, né, você não chegou a telefonar e nem teve lá, senão seria você que teria caído nas garras desse camarada. Veja do que você escapou. Ouça a música, ouça. Roda aí. Capa de revista, Gilberto e Gilmar. Vamos lá. Capa de revista, exposta na banca pra todos verem. Um dia à tarde, andando na rua, me surpreendi quando numa banca vi um corpo nu queimado de sol, conhecido meu, há tempos atrás me pertenceu. Revista exposta na banca pra todos verem. Na primeira noite, ela de vergonha nos apagou. Hoje as luzes não mais intimidam, de todo lado seu corpo é mostrado, sem censura, fotografado como é. Viu só, menina? Viu? Entendeu? Viu a letra da música como é que é? Pois é, isso aí é o que acontece. Ainda bem que pegaram esse safado aí, agora ele não tá aí mais enganando ninguém, não. Porque esses camaradas, quando caem na delegacia, eu vou te contar, quando caem numa cadeia, que o pessoal sabe o que é que ele faz, que é esses corruptores, que fica atacando menores, crianças e coisa e tal, chega lá e ele vira mulherzinha pra tudo quanto é preso. É bem feito pra eles aprenderem. Muito bem feito mesmo, não tem dó não, viu? Quando é uma pessoa decente e direita, eu tenho dó. Mas quando é vagabundo, vagabundo é... Ó, eu tenho maior birra de bandido. Bandido bom é bandido morto mesmo. Ih, rapaz, que... Para de falar, Maurício. Acabou o programa. Ah, então tá bom. Então, amanhã eu vou ter um programa aqui especial, porque amanhã é aniversário da minha amiga Vânia Rocha, lá de Pouso Alegre. Eita, Vânia. Amanhã eu vou fazer um programa legal especial pra você, tá? Um grande beijo, minha gente. Fiquem com Deus, Nossa Aparecida. E até amanhã. Tchau, gente. Tchau. Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.